Uma boa noite a todos. Boa noite. Que prazer, honra e privilégio é estar aqui mais uma vez. Essa noite nós vamos estudar um tema cujo título é o seguinte: pecado como herança e como escolha pessoal. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. E vamos lembrar que ontem nós estudamos um dos temas mais complicados, profundos e difíceis da palavra de Deus, que é a queda de Satanás e como o anjo que conheceu a perfeição se tornou ele mesmo pecador e autor do pecado, e através do pecado enganou e matou. Quem foi que ele enganou e matou? Anjos. E agora nós vamos estudar como que o diabo enganou e matou a humanidade no primeiro casal, em Adão e Eva. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Pai eterno e celestial, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta noite, Pai. Dá-nos a graça de ouvir a tua voz e que saiamos daqui salvos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais da selva que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse texto é um texto extremamente simples, sobre uma realidade extremamente complicada. Aqui está o relato de como que o homem perfeito se tornou um ser imperfeito. E esse processo, a semelhança do processo que aconteceu com o diabo, é um processo pesado, complicado, profundo e perturbador. Eu queria estudar com vocês hoje alguns elementos muito importantes desse texto. E eu queria desvendar com vocês o que é uma tentação, estudando a primeira tentação que o diabo fez ao ser humano. E essa tentação, ela tem vários elementos e vários estágios. E o primeiro elemento da tentação em Gênesis 3 é uma conversa a respeito do que Deus disse. Esse é o primeiro elemento da tentação. O diabo vem para Eva e faz uma pergunta aparentemente inocente. Eva, foi assim que Deus disse? Satanás quer conversar sobre a palavra de Deus. É bom ou mal conversar sobre a palavra de Deus? É muito bom. É maravilhoso a gente gastar o nosso tempo com a palavra de Deus. O que Deus diz e o que significa o que Deus diz no nosso contexto. Nós poderíamos gastar muito tempo na vida pensando: amem uns aos outros. Não é uma palavra linda? E como que a gente vai traduzir isso dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro da sociedade? Nós podemos produzir conhecimento, conversa a respeito desse tema. Escrever e dialogar e conversar sobre o fato do que Deus disse, como é que a gente traz isso para a nossa vida. Então, conversar sobre a palavra de Deus é algo maravilhoso, só que tudo depende da intenção. Se eu quiser conversar sobre a palavra de Deus com o objetivo de te enganar, a coisa já não se torna assim mais tão boa, tão maravilhosa. Existe por detrás desse estudo da Bíblia um objetivo indigno, malicioso, egoísta, mundano, carnal. Agora, o que o diabo vem fazer com Eva é algo muito pior do que isso. O diabo vem perguntar sobre o que Deus diz com as piores intenções do mundo. Terrível, absurdo, tremendo. E a tentação começa perguntando: é assim que Deus disse? Quem é Deus? O que é a palavra de Deus? E a partir dessa pergunta, o diabo introduz uma mentira. Que mentira é essa? Eva, Deus falou que não pode comer nenhuma árvore do jardim? Fruto de nenhuma árvore? Essa pergunta era mentirosa. Satanás sabia disso, Eva sabia disso. Tanto que ela responde: não, Deus falou que a gente pode comer tudo, menos essa. E qual que era o objetivo de Satanás? Excitar a curiosidade de Eva para que ela pensasse a respeito da proibição que Deus deu e tivesse curiosidade de transgredir o que Deus disse. Esse era o objetivo. Satanás não está preocupado com o que Deus diz de fato para que ele seja obedecido. Satanás está preocupado em lançar dúvidas sobre o que Deus diz. Agora, Satanás, ele não fica só no termo da dúvida. Satanás, ele, a partir de um momento, ele se lança frontalmente contra o que Deus diz. E ele fala assim para Eva: Deus falou que você vai morrer, mas certamente você não vai morrer. Deus diz uma coisa, Satanás diz exatamente o oposto. Ele não se revela como quem ele é, mas ele lança sobre Deus o estigma de que Deus é mentiroso, não ele. Deus falou para você que você vai morrer, mas é mentira. Deus é um mentiroso. E agora, através dessa acusação, Satanás lança sobre Deus aquilo que pertence a quem? A ele. Lembra de João 8,44 que a gente leu ontem? Porque é mentiroso e pai da mentira. E agora ele lança a mentira nas costas de quem? De Deus. É a tentação. E a gente vai perceber nessa tentação que Satanás pretende conhecer a Deus de forma íntima. Ele conhece Deus. É isso que ele pretende. Eu sei que Deus é um mentiroso. É a tentação. Deus diz para você trabalhar no sábado, mas Deus não quer o teu bem. Porque para você trabalhar no sábado é difícil conseguir um emprego. Deus está mentindo para você. Deus está querendo o teu mal. Deus proibiu você de fazer isso. Não é para o teu bem, é para o teu mal. Desobedeça. Essa é a tentação. Só que tentação não é pecado. Eva poderia ter recebido todas aquelas informações e ter dito para ele assim: não concordo com você. Deus é bom, Deus é verdadeiro, ele já provou isso para mim, na minha vida. Olha só o lugar onde Deus me colocou, olha o marido que Deus me deu, olha a realidade do que ele fez por mim. Deus me fez perfeita, com amor, com fé, com verdade, com prazer. Se ele fosse um mau mentiroso, a vida seria maravilhosa como é? Claro que não. E a partir dessa postura, Eva poderia ter dito o que para a tentação? Não. Só que acontece algo muito interessante. Do verso 1 até o verso 5, você tem a presença da serpente nesse texto. Só que no verso 6, a serpente desaparece. Só quem fica com a tentação é quem? Eva. Na sua mente. O diabo aparece e começa a falar tudo isso. Olha, Deus é mau, Deus mentiu, você não vai morrer, você vai ser igual a ele. Ele começa a jogar com as informações, excitar a curiosidade, fazer a tentação, aí ele desaparece de cena, e a gente só vê Eva pensando. E o que que Eva está pensando? Viu que a árvore era boa. E agora está o primeiro elemento do pecado em si: tornar o que é mal em bom. Hoje em dia, convida uma pessoa para vir na igreja. Ai, que caretice, ai, que coisa ruim. As pessoas acham que ser convidado para vir para a igreja é algo mal, ruim. Convida elas para tomar uma cachaçinha nesse bar da esquina aqui. Que convite é esse? Um convite bom. Não é incrível isso? É incrível a inversão de valores, e o pecado jaz aqui, em atribuir ao mal algo bom. Olha, talvez seja bom realmente cometer alguns assaltos de vez em quando. Eu teria mais dinheiro do que eu tenho hoje. Não é bom? Olha, talvez seria bom cometer adultério. Eu teria aventuras sexuais e prazeres sexuais que eu não tenho hoje. É bom? Olha, talvez seja bom contar umas mentirinhas, porque através das mentirinhas eu posso subir de cargo na minha empresa, ou eu posso evitar algum problema dentro da minha família. Então mentir é bom. E esse é o primeiro elemento do pecado. É quando o mal se torna bom. E foi exatamente isso que aconteceu no coração de Eva. Então ela viu que a árvore era boa e agradável aos olhos. O mal é agradável. E a árvore era desejável para dar entendimento. Então agora o mal está estabelecido aonde? No desejo humano. É exatamente nesse ponto que o mal vai se concentrar. No desejo. Naquilo que o homem quer. E vai ser exatamente aqui que o ser humano vai ser escravizado. É no que ele quer. E aí a Bíblia diz, ela tomou do fruto, ela comeu, ela trouxe aquilo para o íntimo dela, e agora ela se tornou o quê? Uma agente do pecado. Ela leva o pecado ao marido, e ele comeu. Portanto, em Gênesis 3, verso 6, pecado é acolher a tentação, enxergar no mal o que é bom, agradável e desejável, se envolver com o mal, trazer o mal para o seu íntimo e se tornar um agente do mal. Esse é o pecado. E se a gente puder entender os princípios por detrás dessa história, a gente vai perceber que o pecado é o quê? O pecado é a independência de Deus. Deus deu uma verdade e eu não dependo dele. Agora eu quero uma mentira. Agora eu quero algo diferente, além do que ele mandou, o contrário do que ele mandou. Eu estou agindo de forma independente de Deus. O pecado é uma falha em acreditar no que Deus diz. Deus falou para guardar o sábado? Pronto. Falhar em acreditar no que Deus diz é o quê? Pecado. Deus falou que se comesse aquela fruta ia morrer? Falou. Falhar em acreditar no que Deus diz é pecado. Agora, acima de uma falha em acreditar no que Deus diz, o pecado é uma falha em amar quem Deus é. É diferente. Não é só uma questão de duvidar do que ele diz, é não amar quem ele é. Isso é o pecado. Pecado é se rebelar, é se perverter. É aceitar o mal no seu coração. É transgredir a lei de Deus, a palavra de Deus. É desobedecer. Agora, existe uma coisa muito interessante no pecado. Você faz o pecado, mas você não controla as consequências. Adão e Eva fizeram o pecado, mas não controlaram as consequências. Mas agora acontece algo perturbador. Dá uma olhadinha em Gênesis 1. Versos 26 e 27. A palavra de Deus declara a origem do homem em Deus. E a Bíblia diz assim, olha. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano é a imagem de quem? De Deus. Vai para o capítulo 5, verso 3, do livro de Gênesis. Aí a Bíblia vai nos dizer assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho a quê? a sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. O ser humano foi criado à imagem de quem? De Deus. Depois do pecado, se tornou a imagem de quem? De Adão. Entende a diferença? Como é que o homem foi criado? Imagem de Deus. Você olhava para o homem era parecido com Deus. Deus é luz e nele não há trevas. Deus é amor. Deus é justo. Deus é santo. Deus é bom. E quando você olhava para o homem, o que você via? Um ser justo, santo, bom, perfeito, correto, maravilhoso, feliz, lindo. Esse era o homem. Agora, lembra de Paulo, Romanos 7,11. O pecado me enganou e me matou. E agora, pela decisão do pecado, o homem cai. Aceita o mal no seu coração, no seu íntimo. E agora, Adão não poderia mais transmitir aos seus filhos aquilo que ele não tinha. Eu só posso deixar em herança aos meus filhos $1 milhão se eu tiver $1 milhão. Concorda comigo? A hora que eu morrer, eu tenho lá na minha conta $1 milhão, vai passar para quem? Para a molecada, para os meus filhos. Agora, se eu não tenho $1 milhão, os meus filhos vão ganhar algum dinheiro? Não ganhar nada, não tenho. E aqui a gente começa a perceber uma realidade muito importante. A humanidade que foi criada à imagem de Deus se tornou a imagem de Adão. Antes o homem era perfeito, sem pecado. Agora o homem se tornou imperfeito, com pecado. Vamos para o Novo Testamento, Romanos capítulo 5. E aqui Paulo vai aplicar a história de Adão para nos apresentar a salvação em Cristo. E Paulo vai dizer algumas coisas muitíssimo importantes para a doutrina cristã do pecado. Um texto importantíssimo, e Paulo diz assim, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vai para o verso 19. Porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que texto lindo. Mas ele não deixa de conter alguns elementos complicadinhos, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado é obra de quantos homens? Um homem. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Paulo chega a dizer assim, pela desobediência de um só, ele enfatiza, muitos foram feitos pecadores. Então quem peca é um, mas quantos são feitos pecadores? Muitos. Quem peca está no singular, quem é feito pecador está no plural. Interessantíssimo isso. Essa é a base e o fundamento bíblico para a nossa conclusão de que o pecado é uma herança. Esse é o fundamento bíblico. É um que peca e todo mundo se torna pecador. Por causa do pecado de quantos? De um. Mas essa semana, nós estamos estudando o conceito de pecado nos escritos de Ellen White. E aí eu vou perguntar, será que Ellen White, ela corrobora essa dimensão do conceito de pecado? Será que Ellen White escreve alguma coisa sobre isso? Olha que textos interessantes. Este Dia com Deus, página 316, ela escreve assim: Adão desobedeceu e transmitiu o pecado para sua posteridade. Olha que interessante, ela está dizendo que Adão foi que pecou e ele transmitiu o pecado. É como dizer assim, olha, Adão espirrou e todos os outros ficaram doentes. É um vírus é obra de um. E por esse um, ele contaminou os outros. Um outro texto interessante, Caminho a Cristo, página 62. Ela diz assim: devido ao seu pecado, ao pecado de Adão, a nossa natureza se acha caída. Nós temos uma natureza caída em culpa do pecado de Adão, do seu pecado. Um outro texto, A Ciência do Bom Viver, página 428. Por sua desobediência, desobediência de Adão, a humanidade foi afastada de Deus. Pela desobediência de quem? Dele. E dá uma olhadinha nesse texto. Mais claro do que isso, impossível. Exaltai-o, página 327. Ela escreve assim: o egoísmo está entretecido em nosso próprio ser. Ele chegou a nós como herança e tem sido acalentado por muitos como um tesouro precioso. E aí ela fala da nossa necessidade de vencer o egoísmo. Mas olha que ideia interessante. Lembra que ontem a gente estudou um texto onde Ellen White diz assim: o primeiro pecado de Satanás foi uma manifestação de egoísmo. Egoísmo é pecado. E olha o que ela nos diz: o egoísmo está entretecido no nosso ser e chegou até nós como? Como uma herança. Mais claro do que isso é impossível. É muito claro que o pecado é uma herança. A noção de que o pecado é uma herança, portanto, é uma noção bíblica, Romanos capítulo 5, e também está explicitamente presente nos escritos de Ellen White. E esse conceito do pecado como uma herança, ele explica muita coisa na sua vida e na minha vida. É porque o pecado é uma herança que nós temos o quê? Uma humanidade inteira pecadora. E os melhores homens desta terra são pecadores. E por que a gente explica isso? Pelo pecado como uma herança que Adão pecou e transmitiu a todos nós. Esse conceito também é uma parte da explicação. Por que que às vezes a gente quer não pecar, mas mesmo assim peca? A famosa luta de Paulo, né? Se eu pedir para vocês levantarem a mão, quem não quer pecar nunca mais na sua vida? Todo mundo vai levantar a mão. Agora, quem vai conseguir nunca mais pecar na sua vida? É outra história. E essa dificuldade que a gente tem com o pecado, em parte, é explicada porque o pecado é uma herança. Agora, você não pode esquecer de uma coisa. Conquanto o pecado seja sim uma herança, que veio a nós pelo pecado de Adão, o pecado é mais do que uma herança e também é uma decisão pessoal de cada um. Eu não sei se você prestou atenção no texto que você leu. Ó, vou repetir para vocês. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos, por quê? Porque todos pecaram. Está entendendo a ênfase? Pecado é só culpa de Adão? Pecado é culpa de cada um, de todos. Não é só culpa dele, é culpa de cada um, porque cada um de nós é pecador, você mesmo. Abre aí a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Eu gosto muito de usar esse texto porque ele é claro e inequívoco. E ele fala a teu respeito e a meu respeito e a respeito de todo homem na face desta terra. Quando a Bíblia diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Algumas versões dizem: e que nunca peque. Pecado é uma realidade na vida humana. Portanto, nós não podemos justificar o nosso mal como culpa de Adão. Não é Adão que é culpado sozinho. Cada um também é culpado. Ellen White escreve assim: toda a família humana transgrediu a lei de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 321. Não foi só Adão que transgrediu a lei de Deus. Foi toda a família humana. Foram todos os seres humanos que transgrediram a lei de Deus. É muito importante você entender que o pecado é uma realidade que é uma herança, mas que também é algo que você faz. Ellen White nos diz assim: nenhum homem é forçado a transgredir. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. A alma tem que propor-se a praticar o pecado, antes que a paixão possa dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. Mensagens aos Jovens, página 67. Nenhum homem pode ser obrigado a transgredir. Transgressão é quem que faz? É cada um. Cada um é que transgride. Não é obrigado a transgredir. Você não é obrigado a mentir. Se você mente, é você que transgride. Tem que entender isso com muita clareza. Patriarcas e Profetas, página 421. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. A transgressão é nosso próprio ato. Satanás te coloca numa situação terrível para você mentir, mas ele não pode te obrigar a mentir. Se você mente, é culpa sua. É você que mentiu. Não adianta querer culpar o diabo, culpar Adão e Eva, culpar o seu chefe, culpar quem você quiser. Se você peca, o pecado é seu. É uma redundância, mas é isso aí. Agora, o que a gente pode entender com as verdades que a gente estudou hoje? Por um lado, o pecado é uma herança, e por um outro lado, o pecado é uma escolha pessoal que a gente faz. E as duas coisas são verdade. Se você negar que o pecado é uma herança, você está negando a palavra de Deus e o que Ellen White escreveu. Se você negar que o pecado é uma decisão, é uma escolha, você está negando a palavra de Deus e aquilo que Ellen White escreveu. É bem verdade, irmãos, que Deus, ele não nos deu uma explicação assim racional ou detalhada sobre as relações entre o pecado como uma herança e o pecado como uma escolha pessoal. É meio complicado a gente pensar nessas duas dimensões e como que uma coisa se refere à outra. Simplesmente, Deus afirma as duas coisas através da Bíblia e de Ellen White. Só que quando a gente chega perto desse assunto, a gente entende uma verdade maravilhosa. As duas coisas, uma protege a outra de conclusões erradas. E eu vou mostrar para vocês como para a gente terminar. Alguns poderiam dizer que já que o pecado é uma herança, que é culpa de Adão, então eu estou justificado ao pecar. Eu não tenho culpa. Tudo é culpa de quem? De Adão. Agora, a Bíblia e Ellen White dizem não a essa conclusão. Se você peca, a culpa é sua. Não adianta querer culpar Adão, não. E a verdade de que o pecado é uma escolha nos impede de interpretar o pecado como uma herança de forma a nos justificar. Ah, eu peco porque Adão pecou, então eu vou pecar mesmo, não tem problema, é isso que eu quero da minha vida, e fiquei até feliz. Vamos pecar. Não tenho culpa. Não pedi para nascer. Vamos pecar. Não. Pecado é uma decisão que você faz. Agora tem um outro lado dessa moeda. Algumas pessoas pensam, já que o pecado é uma decisão, então para eu vencer o pecado, basta eu fazer o quê? Eu decidi. Todo poder está onde? Na minha vontade, na minha decisão. Só que a Bíblia e Ellen White dizem não a essa resposta. E onde é que está a resposta mais clara a esse respeito? Romanos capítulo 7. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Se o problema do pecado fosse resolvido somente pela questão da vontade, da decisão, nenhum de nós mais pecava. Mas a verdade é que todos nós ainda pecamos. Então perceba, uma coisa resguarda a outra de falsas interpretações. Agora, ainda assim, a gente sabe que esse assunto não é o assunto mais simples do mundo. Ele envolve a gente uma profunda análise do nosso coração. Quem a gente é? Filhos de Adão, que também escolhem o pecado, como Adão escolheu o pecado. E o pecado se torna uma herança entretecida no nosso coração, na nossa natureza. E existe mais uma coisa que eu quero explicar para vocês para a gente terminar. Onde começa o pecado na vida humana? Essa é uma pergunta difícil de responder. Agora eu proponho uma resposta com base na Bíblia. Lembra de Romanos 5:12? A morte passou a todos, porque todos pecaram. Então eu concluo que, à exceção de Jesus Cristo, todos os seres humanos sujeitos à morte foram eles mesmos pecadores. Entenda meu argumento. A morte passou a todos por quê? Porque todos pecaram. Está concordando comigo o que a Bíblia diz? A morte passou a todos porque todos pecaram. A única exceção é Jesus Cristo. A morte passou a ele, mas ele não pecou. Agora todos os outros pecaram. Só que existe um problema muito sério. Vamos pensar nos seres humanos que foram sujeitos à morte em toda a história. Existe ser humano que morreu com 5 anos de idade. Era bem pequenininho assim, ó. Tava feliz andando, pulando, caiu no rio, não sabia nadar, afogou, morreu. A morte passou a ele, não passou? 5 anos a criança? A morte passou a todos, porque todos pecaram. Menino de 5 anos tem pecado? Sim ou não? Ah, já ouvi um não por aí. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Só que você acha que está difícil responder se um menino de 5 anos tem pecado? Vamos diminuir essa idade. Existem crianças na nossa história, na história do pecado, na história do mundo, que morreram no exato momento do parto, junto com a mãe dela. Estava lá alguma complicação, algum problema de saúde, a mãe morreu e a criança também morreu. Vocês concordam comigo que já existiram casos assim? Sim. Não estou falando bobagem, então tá bom. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Criança na hora do parto tinha pecado? Não quero explicar o que pecado que é, mas tem que ter pecado, porque se a morte passou a ela. Mas tem um problema muito mais sério do que esse. Crianças na nossa história morreram no útero das suas mães. Morreram ou não morreram? Concebeu lá o nenê. Uma semana depois de concepção, morreu. Um mês depois da concepção, morreu. 2, 3 meses, morreu. 7 meses, morreu. Isso nos conduz a uma resposta tão difícil e tão complicada que eu entendo por que a maioria de vocês respondeu não, a criança não pecou, não, peraí. Por quê? Porque nós estamos contra aquilo que a palavra de Deus diz. A morte passou a todos porque todos pecaram. Então qualquer ser humano na face desta terra, menos Jesus, que passou pela morte, necessariamente pecou. E aí você percebe que nós somos pecadores desde quando? Desde o útero das nossas mães. E aí você entende alguns textos da Bíblia. Salmo 51, verso 5. E em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Aí você entende Isaías 48, verso 8. E era chamado de transgressor desde o ventre materno. Transgressor da lei de Deus. Criança de 5 anos é egoísta? Ela é a pior pessoa do mundo? Não. Mas é pecadora. E esse assunto vai no âmago de quem a gente é. Só que lembra de Romanos capítulo 5. Maior foi o que Jesus fez do que o que Adão fez. Tudo aquilo que Adão fez, nos transmitindo pecado, condenação, sofrimento e morte, é sobrepujado por uma obra de graça, misericórdia, redenção e amor na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão. A gente tem pecado, ele nos limpa do pecado. E ai de quem pensa que o pecado é maior do que a graça, porque a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior. Portanto, esse assunto é um dos mais difíceis que nós vamos estudar essa semana. Vocês sobreviveram a ele. Vem amanhã. Amanhã nós vamos entender esse pecado na natureza humana, que faz a gente ser pecador desde o momento da concepção, da gestação, do nascimento e até hoje. Mas acima do pecado existe um Deus que nos salvou dos nossos pecados. Quando Jesus foi nascer, apareceu um anjo para Maria. Diz assim: Maria, bota o nome do guri de Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado não é a palavra final. A graça de Jesus Cristo é a palavra final. E ela reina para a salvação, para a vida eterna, conforme a gente leu em Romanos 5:21. O pecado reinou para a morte? Sim, todo mundo foi feito pecador. Mas hoje, a graça de Deus reina para a vida, para a salvação, mediante Jesus Cristo. E nenhum de nós tem que ter medo do pecado. O que nós temos que ter é o quê? Arrependimento do pecado. Nenhum de nós precisa ter medo que o pecado vai vencer, porque o pecado já foi derrotado na cruz do Calvário. É diferente, é o contrário. O apelo dessa noite é muito especial. E a primeira parte desse apelo é: entenda a herança que você recebeu. Entenda quanto que isso faz parte de quem você é, e não negue quem você é. Você é um filho e uma filha de Adão, pecador, uma pecadora, necessitado da graça de Deus. Mas acima de entender isso, entenda também que o pecado é uma escolha pessoal, que você deve rejeitar. Podendo falar a verdade, não minta. Podendo amar, não odeie. Podendo perdoar, não guarde mágoa. Podendo ser fiel ao sábado, não transgrida o sábado. Podendo seguir a Cristo, não siga o diabo. Pelo amor de Deus. Está entendendo? Envolve uma escolha. E essa escolha tem que ser de cada um. Se a tua escolha esta noite é seguir a Jesus, é dizer não ao pecado, entendendo tudo isso que a gente entendeu essa noite, se coloque em pé de forma individual, um em cada momento, faça a tua oração pessoal de entrega, fale para Deus: Senhor, eu entendi quem eu sou, e eu entendi que eu tenho que escolher contra o mal e a favor da tua lei e da tua palavra. Eu gosto muito de um pensamento que diz assim: quando Deus condenou a humanidade, foi justo, porque Deus falou: se pecar, vai morrer. Ponto final. É justo que a gente morra? É justo, Deus falou. Ou seja, por causa de um pecado, é justo que todo mundo morra. Agora, Deus pega todos os pecados de todo mundo, lança sobre Jesus e não condena nenhum de nós. Não é lindo isso? É justo que Ele me condene. Claro que é. Mas Ele me amou com amor eterno. E isso é verdade a respeito de cada um de vocês. Deus amou você com amor eterno em Jesus Cristo. E tem perdão, e tem transformação, e tem salvação para você. Amém? Amém? Vamos orar por essa salvação. Senhor Deus eterno e querido, obrigado pela tua palavra nesta noite, Pai. Papai do céu, o Senhor nos trouxe ao coração um tema pesado, difícil, que vai no fundo do nosso coração mexer com quem a gente é, por herança e por escolha, Pai. Senhor, nós herdamos o mal e nós escolhemos o mal, e nós merecemos a condenação, mas nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou através de Jesus, Pai. Que a tua graça nos baste para essa salvação, que o Senhor nos faça fiéis e felizes acima do que temos sido, e que o Senhor nos prepare para o grande dia da volta de Jesus, Pai. Dá-nos a tua paz, a tua graça e a tua misericórdia. Que nenhum de nós saia daqui achando que o pecado venceu, porque a realidade é outra. Jesus Cristo venceu o pecado e por isso nós pertencemos a Ele, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia. E estende a tua salvação para nós e para a nossa família e para toda a tua igreja neste mundo, em nome de Jesus. Amém.